Então vai! R7, ensina pra elas. R7, vai mostrar então pra elas. Hit do verão, que as novinhas vai se amar. Hit do verão, que as novinhas vai se amar. A boca secou, você tá com calor. R7 vai te refrescar. A boca secou, você tá com calor. R7 vai te refrescar. Ô novinha, se ajoelha e começa a mamar, mamar, mamar, mamar, mamar. Ô novinha, se ajoelha e começa a mamar. Ô novinha, se ajoelha e começa a mamar. 40% oral, 60 pra tu sentar. 40% oral, 60 pra tu. A boca secou, você tá com calor. R7 vai te refrescar. Então vai! R7, ensina pra elas. R7, vai mostrar então pra vai. Elas. Hit do verão, que as novinhas vai se amar. Hit do verão, que as novinhas vai se amar. A boca secou, você tá com calor. R7 vai te refrescar. A boca secou, você tá com calor. R7 vai te refrescar. Ô novinha, se ajoelha e começa a mamar, mamar, mamar, mamar, mamar. Ô novinha, se ajoelha.